participar do meu harém. Me deu um xalá de Bahrein. Assim vou abandonar o meu harém. Tudo que eu quero ela tem. O Rio tem o melhor ritmo pra viver. Quero ressuscitar aqui depois que morrer. Ela quis participar do meu harém. Rio 40 graus, a cidade quente. Entre mil prazeres e sobreviventes. Uma arma pra cada situação urgente. Uma mina em cada bairro, elas tão carentes. Aqui é o paraíso. Muitos vão até o inferno pra tá nesse ritmo. Mais gramas, mais litros. Os pecados se misturam com os pontos turísticos. Viver, morrer, ressuscitar no RJ. Sol brilha diferente, noites tem vida própria. Muita praia, muito baile, muita xota. Elas sentem amor de pica no meu harém carioca. Ela quis participar do meu harém. Me deu um xalá de Bahrein. Assim vou abandonar o meu harém. Tudo que eu quero ela tem. O Rio tem o melhor ritmo pra viver. Quero ressuscitar aqui depois que morrer. Ela quis participar do meu harém. 40 verões e continuo soando novo. Vi o tinto do rio da safra de ouro. Fumando nuvens pela orla ou pelo morro. Na vibe estilo Curtis ou estilo cachorro. Um escuro de vermelho no rolê tipo noturno. Da norte a sul, sirenes me querem mudo. As luzes da madruga sempre me atraem. Na cidade do Deus de Maia, prazeres distraem. Ela sempre me dá um xalá de Bahrein. Essa louca pelada me faz esquecer o harém. Mas se for tóxica demais, tchau e amém. Depois pode até falar mal, mas gozava bem. Ela quis participar do meu harém. Me deu um xalá de Bahrein. Assim vou abandonar o meu harém. Tudo que eu quero ela tem. O Rio tem o melhor ritmo pra viver. Quero ressuscitar aqui depois que morrer. Ela quis participar do meu harém.